Está no ar o Epto Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Epto Livre. Tudo o que passa na Epto Livre passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Olá, bem-vindos ao Epto Rádio desta sexta-feira. Ainda as comemorações do 33º aniversário da Epto Live a dar o mote para a conversa do dia de hoje aqui no Polo de Tábua da Epto Live, onde nos encontramos a gravar este programa. Hoje com convidados também especiais, temos connosco uma delegação da Ilha do Sal, de Cabo Verde, parceiros também da Epto Live desde o ano letivo passado. Bem-vindos ao Epto Rádio também, estes convidados que estão aqui connosco, e a Epto Live que hoje assinala o seu aniversário aqui em Tábua com uma sessão intercultural e também com a inauguração da nova residência de estudantes, o novo Epto Living também aqui no Conselho de Tábua, para acolher não só, mas também os alunos oriundos dos PALOP. Temos naturalmente connosco o presidente da Epto Live, o professor Daniel Diniz Costa. Esta inauguração que vai acontecer no dia de hoje é um reforço também desta cooperação, significa também um reforço ou mais um passo no reforço desta cooperação com Cabo Verde. Cumprimentar-vos a todos, os nossos ouvintes da Epto Rádio, a todos que estão aqui hoje neste magnífico painel, e obviamente que é com muito orgulho, mas também com muita honra que nós recebemos as delegações, quer da Ilha do Sal, quer também, teve cá uma delegação de São Tomé e Príncipe, mas sobretudo porque eu acho que temos aqui uma parceria de sucesso, uma parceria de sucesso para o sistema educativo, quer português, quer Cabo Verde, quer São Tomé e Príncipe, porque conseguimos em tempo recorde ter hoje na escola mais de 70 alunos internacionais a estudar, oriundos quer de Cabo Verde, quer de São Tomé e Príncipe. Conseguimos em tempo recorde ter, como a Margarida muito bem disse, alojamentos de qualidade, com todas as condições para os alunos, não só os alunos internacionais, mas também os alunos nacionais que estejam deslocados, poderem desfrutar e usufruir daquilo que é a escola, mas também os nossos conselhos de Oliveira do Hospital e Tábua. E se no ano passado, no espaço de meses, conseguimos criar um alojamento para estudantes, estamos a falar de um alojamento que começou com uma capacidade de 35 e hoje já foi alargada para 65 alunos, ficou a promessa de que este ano faríamos o mesmo em Tábua. E cá estamos, também em tempo recorde, com um trabalho conjunto, principalmente com o município de Tábua, com os senhores vereadores, com o senhor presidente da Câmara, com os membros da direção da Epto Live, conseguimos concretizar mais este desígnio, que era ter também um alojamento em Tábua, com as mesmas condições que temos em Oliveira do Hospital, e mais um alojamento para a região. Portanto, a Epto Live inovou, é a única escola profissional da região que conseguiu ter este tipo de alojamentos disponíveis, e sobretudo eu acho que também é uma forma de fixar pessoas, atrair pessoas para o nosso território em termos demográficos, é uma forma também de contribuir para o desenvolvimento económico desta região, porque estamos a falar, e muitas vezes não temos bem a noção, mas não é isso, é um dos factos desta parceria, mas também é um facto importante. Por cada novo ano letivo e por cada novo conjunto de alunos que vêm de outros países, há financiamento específico, e estamos a falar, no caso da Epto Live, por cada ciclo formativo estamos a falar de 1 milhão de euros que entra por cada ano na economia desta região. Portanto, não é algo de sumenos, é importante percebermos que realmente é 1 milhão de euros que, se não existisse esta parceria, não estariam na região. E, portanto, é preciso que também haja esta noção por parte, muitas vezes, da comunidade, que, percebendo, obviamente, aquilo que é a importância termos hoje um mundo global e termos a globalização também na educação, mas também isto tem impactos reais naquilo que é a vida das pessoas, porque são postos de trabalho que se criam, quer na escola, quer noutras áreas, são pessoas que, algumas delas, assim esperamos, acabam por se fixar no território, são os encarregados de educação que vêm visitar os seus educandos e que acabam por ficar no território, é também promoção e desenvolvimento territorial. E, portanto, a escola também faz aqui este trabalho, não só educativo, mas também o trabalho de dar o seu contributo para aquilo que é a estratégia de desenvolvimento da região. E, portanto, a todos os níveis, eu acho que esta parceria tem que continuar a manter-se, ser reforçada a cada ano e aproveitar, obviamente, a presença da delegação da Ilha do Sal, das senhoras diretoras das escolas, dos representantes das escolas, das senhoras delegadas de educação, para também mostrarmos aqui o nosso reconhecimento por aquilo que tem sido o vosso trabalho, porque esta parceria, eu acho que o sucesso, a chave tem sido a nossa proximidade e a amizade que se criou e também a vontade conjunta que nós temos de fazer mais e melhor pelos nossos alunos. E isso é aquilo que nos une e será sempre o objetivo principal desta parceria, sendo que, para além disso, temos todos a ganhar com a parceria a vários níveis e, portanto, da nossa parte, cá estaremos para continuar a fazer este caminho. A dar cartas este na internacionalização. A dar este caminho da internacionalização, certamente com o apoio dos nossos municípios, porque eu acho que todos temos a ganhar. Muito bem, e aproveitando a deixa, falo agora aqui com o vereador David Pinto do município de Tábua. Quando a Câmara Municipal de Tábua iniciou esta cooperação com a Ilha do Sal e com Cabo Verde, pensou que ao dia de hoje podia estar já neste patamar? Bom, não sei se tenho... Eu penso que sim. Bom dia, boa tarde a todos, porque... Mas cumprimentos obviamente a todos que estão aqui, à direção da escola, ao professor Daniel Costa, à delegação, à grande delegação da educação, aos responsáveis da educação da Ilha do Sal que estão aqui, o aluno que está aqui, à minha amiga e colega vereadora da educação, Susana, e dizer que em boa hora, e respondendo à questão que a Margarida me fez, em boa hora, em outubro de 2022, nós assinámos no Sal, na Câmara do Sal, em Espargos, esta germinação entre o município de Tábua e o município do Sal e fizemos, acompanharam-nos nessa visita, nessa primeira visita, algumas entidades, a Epton Oliva foi uma das quais, e nós tivemos sempre esta preocupação em que esta germinação não fosse só uma coisa de papel, não é? Escrito num papel que ficaria um no Sal e o outro voltaria para a Tábua, que fosse coisas práticas, coisas que de facto todos tivéssemos aqui uma relação de todos ganharem com esta germinação. E nesse momento também, a Epton Oliva, conforme já disse, acompanhou-nos e assinou também um protocolo de cooperação com a Câmara do Sal para, com este objetivo. E tem de ser, de facto, eu acho que muito bom, muito enriquecedor, e eu dou, obviamente, e já o fiz em várias ocasiões, os parabéns à Epton Oliva e ao Daniel e à equipa que o acompanha, porque de facto, passado um ano de termos assinado esta germinação, este protocolo de colaboração entre a Epton Oliva e o Sal, conseguiu-se montar uma operação, e desculpem usar este termo, mas é mesmo, porque foi de facto, foi muita logística, muita burocracia, porque para os alunos virem estudar para Portugal também tem que ser sempre muita papelada, desculpem o termo, muita burocracia que tem sido, que foi preciso realizar, a questão da residência, já, o Daniel já o disse, portanto todas essas questões, obviamente também com a colaboração quer das entidades de educação da Ilha do Sal, quer também com a Câmara Municipal do Sal, neste caso com a vereadora da Educação, com a Maria João, enfim, com todas as entidades que isso foi possível fazer e montar aqui esta, e que já temos 80 alunos, quer entre Tábua e entre Oliveira do Hospital, a estudar cá. Outra coisa positiva que eu queria ressalvar foi que no ano passado foi possível alunos que estiveram cá a estudar irem fazer os estágios ao Sal, que depois acompanhámos, eu também estive presente nesse momento e acompanhámos, e vi e fiquei realmente satisfeito por perceber que estavam a correr bem os estágios lá, os alunos satisfeitos, as entidades que os acolheram satisfeitas e os pais satisfeitos e preocupados e interessados em saber. Eu achei muito bom isso, tudo isso que aconteceu. E, portanto, isso é outra coisa que quero ressalvar, porque, de facto, é importante. E depois os alunos logo escolherão, ou ficam, ou vão trabalhar para o SAL, ou vão trabalhar, ou ficam em Portugal, em Tábua, em Oliveira do Hospital, ou na região, ou em qualquer, ou noutra parte do mundo. Portanto, eu acho que temos que ter essa abertura assim, porque, de facto, a globalização assim o faz e assim o obriga, mas estamos, e temos a nossa consciência tranquila, que estamos a preparar os alunos, quer os portugueses, quer os do Sal, quer os de São Tomé, para que essas barreiras ou tudo o que é a dificuldade do mundo do trabalho seja ultrapassado. E depois eles escolhem, ou ficam cá, porque também uma das mais valias deste projeto é também chamar pessoas para o nosso território, neste caso falo em Itábua e em Oliveira do Hospital, mas não só, na região, e depois estamos-lhe a dar as melhores ferramentas para que depois eles decidam o que é que eles querem fazer da vida deles, se irem para lá, se ficarem cá, enfim, eles obterão o melhor de si. Portanto, eu dizer isso, que balanço positivo, balanço extremamente positivo, temos outras valências, mas que, e outros projetos em conjunto com o SAL, mas que não interessam para aqui para o tema da educação, e que tem corrido muito bem. Vamos hoje dar um passo extremamente importante, que é a inauguração da residência em Tábua, que também foi no ano passado, que foi isso que foi definido e que foi delineado e foi prometido, e já estamos hoje para que isso aconteça, para o cumprir, o que é mais um passo importante para recebermos também, para termos melhores condições para receber, quer os nossos irmãos, digamos, se permitam uma expressão, de Cabo Verde, do SAL, neste caso, quer outros que possam vir estudar para a EPTA Oliveira, tenham todas as condições para o fazer como deve ser. Exatamente. Doutora Susana Mendes, já é vereadora da Educação na Câmara Municipal de Tábua. Faço exatamente a mesma questão. Este passo que hoje vai ser dado com a inauguração da nova residência, do novo Epta Living em Tábua, é um passo importante para a consolidação também deste projeto de cooperação que estamos aqui a falar hoje? Claro que sim. Cumprimentar todos, é uma honra ter connosco mais uma vez a delegação da Ilha do Sal e de São Tomé, que também esteve presente no dia de hoje, mas não posso começar a minha intervenção sem antes parabenizar a Epta Oliva por estes 33 anos. Estamos a festejar aqui o 33º aniversário de uma escola profissional que está à vista de todos, conseguiu, e agora levando a este assunto, um feito inédito, como já disse o Sr. Presidente da Epta Oliva. Portanto, os meus parabéns à Epta Oliva, a toda aquela que é a família da Epta Oliva enquanto associação e escola Epta Oliva, a todos os seus docentes, não docentes, a todos aqueles que ao longo destes 33 anos passaram e deram de si à escola. Relativamente à residência que hoje se inaugura, é mais uma vez um compromisso conseguido, não é? É a confirmação do compromisso que foi a base para todas estas conversações que tivemos com o município do Sal e com as senhoras diretoras de escolas e a senhora delegada quando da nossa visita à Ilha do Sal. É uma responsabilidade também a casa que acolhe os vossos alunos e os vossos jovens agora é também a nossa casa, não é? Ou a casa deles será a nossa casa, e a experiência que tivemos do ano letivo transato mostra-nos que de facto estamos no caminho certo, e estas oportunidades que se criaram a estes jovens poderem frequentar um ensino profissional diferente daquele que teriam a oportunidade se tivessem ficado em Cabo Verde ou em Santo Tomé, é para nós a alegria da concretização de que estamos no bom caminho, não por nós, mas efetivamente por eles. É uma janela de oportunidades que se abre para a vida destes jovens e, claro, que o município de Tábua está muito contente por fazer parte desta mudança, quiçá de percurso da vida de cada um deles. Mas isto deve-se tudo àquilo que já foi dito, e não querendo repetir, a esta estreita colaboração e confiança também que se criou com a Ilha do Sal, não só com o município, mas também com as senhoras diretoras e a senhora delegada. Muito obrigada pela confiança que depositaram, não só na Hepto Oliva, mas também nos municípios, no município de Tábua e no município de Oliveira do Hospital, para receber os vossos alunos, e demonstra isso também a recepção que nós tivemos com os encarregados de educação na Ilha do Sal, tanto o ano passado como este ano, que foi muito profícua naqueles que são os objetivos claros de todos, que é promover ou potenciar um percurso de vida também diferente aos alunos que iremos acolher na nossa residência da Hepto Oliva, agora em Tábua, mas também daqueles que virão para a residência de Oliveira do Hospital, porque também aumentou a sua capacidade, como disse o senhor diretor. Portanto, para nós, claro que sim, o município de Tábua estará sempre presente quando for chamado pela direção da Hepto Oliva para fazer parte deste projeto, que não foi conseguido, foi para mim superado. Muito bem, e fazer também com que estes alunos se sintam com este projeto também cada vez mais em casa. Está connosco a delegada do Ministério da Educação da Ilha do Sal, doutora Márcia Pinto. Como é que o Governo de Cabo Verde e concretamente o Ministério da Educação vê esta cooperação com a Hepto Oliva? Como é que tem acompanhado este processo? Olá a todos, um cumprimento muito especial e também agradecer o convite por estarmos aqui, esta delegação, não só este ano, mas desde o ano passado. Então é um prazer nós estarmos aqui novamente e trazer um abraço de Morabeza, de Cabo Verde, da Ilha do Sal. A Ilha do Sal, que é uma ilha muito especial em todos os sentidos, pequena, mas de coração grande, porque recebe na ilha a pessoas de todas as nacionalidades, de todas as ilhas, também de Cabo Verde, somos um arquipélago. Dizer que realmente para o Ministério da Educação este projeto é um projeto muito importante e que vai de encontro ao programa e aos objetivos que o Ministério da Educação tem em relação à qualificação e ao tipo de conhecimento e ensino e instrução que nós queremos que os nossos jovens alcancem e que tenhamos pessoas realmente bem formadas e que sejam cidadãos do mundo, não só de Cabo Verde, mas que sejam do mundo. Então é neste sentido que a aposta que nós fizemos e que nós acreditamos que podemos ainda fazer muito mais com este projeto em relação à Escola Hepto Oliva é enorme. E como eu disse há bocado também, é de extrema responsabilidade e quem sabe, pronto, está na Ilha do Sal, mas também pode-se perspectivar também que seja, não é, alargada para as outras ilhas. Então nós temos aqui realmente uma enorme responsabilidade trazer, embeber aqui, mas também levar conhecimentos. E é nessa perspectiva que nós estamos cá, para realmente trazer, constatar, ver como é que os nossos jovens estão a se integrarem e sentirem-se incluídos aqui na Oliveira do Hospital e também em Tábua, e que irá servir também de feedback para a Ilha do Sal, tanto como município, mas também, como disse, a responsabilidade a nível do Ministério da Educação de dar um feedback positivo em relação a estes jovens que estão cá, que poderão ter um mundo aos seus pés, no sentido de que tanto podem ir a Cabo Verde, mas também podem estar cá e ser o orgulho dos cabo-verdianos. Doutora Márcia, viram aqui, o Governo e o Ministério da Educação, viu aqui uma oportunidade na Hepto Oliva que não viu noutros sítios? Não é que não haja outras oportunidades noutros sítios, já temos tido algumas experiências a nível de Cabo Verde, a nível de Ilha do Sal, com outros países, mas com Portugal e agora com Tábua, nós estamos a querer resgatar algo que já há alguns anos atrás já tínhamos tido, que infelizmente por outras razões caiu, mas nós estamos aqui a apostar, a fazer uma aposta e mostrar principalmente aos cabo-verdianos, aos pais e aos próprios alunos que muitas vezes o ensino é além fronteiras e que a formação técnico-profissional é uma aposta e nós devemos, e é isto que nós estamos a querer mostrar aqui, não só em Portugal, mas também em Cabo Verde e a Ilha do Sal, que nós devemos apostar muito claramente nessa via, nessa área. Então, por agora é aqui, mas nós somos ambiciosos. E vem aqui uma oportunidade de poder também crescer a vossa qualificação, a qualificação e, também dos vossos jovens. Não só dos nossos jovens, mas aqui o nosso presidente da Depto Oliva, é, também nós vamos embeber nele também como experiência a nível da gestão, a nível das escolas, depois também a senhora diretora, o próprio modelo também exato. inspirador para porque nós temos já a nível da organização das escolas, nós já embebemos muito na experiência de Portugal a nível da educação. Nós estamos numa fase de realmente o reestudo dos agrupamentos e as escolas profissionais, então é tudo não só para os alunos, mas também para nós dirigentes. Claro, muito bem. Muito obrigada, doutora Márcia. Temos também connosco, e já não é a primeira vez que está a colaborar aqui neste espaço, que é convidada do Epto Rádio, a diretora do Agrupamento 2, a doutora Luísa Graça, e também a doutora Nádia Santos, mas começava por si, a doutora Luísa Graça. Esta é, como já percebemos, é naturalmente uma oportunidade para os vossos jovens que a cada ano mostram cada vez mais interesse também em ingressar aqui na Epto Oliva. Então, cumprimentar a todos, dizer também, é a segunda vez que estou cá no Epto Rádio, com prazer, dizer que sim, Epto Oliva foi uma oportunidade que nós encontramos, até porque, como disse a nossa delegada, já tínhamos experiência de escola profissional, porém a nossa ilha carece dessa parte, e nós encontramos aqui a oportunidade de enriquecer as nossas ofertas. Este ano nós vamos começar agora, no final de novembro, um projeto piloto. Nós já tínhamos conversado com a escola Epto Oliva, fizemos um encontro, nós fomos beber tanto na parte curricular e organização aqui na Epto Oliva. Os alunos da nossa escola, nós podemos ver aquela azáfama, todos pais, alunos a perguntar e a quererem vir para Epto Oliva, porque a princípio podia parecer que era algo, porque para nós às vezes encontrar uma oferta assim, nós não conseguimos acreditar, porque é difícil encontrarmos ofertas assim, mas agora nós temos pais a apostarem na escola, alunos, já temos alunos que começam o nono ano a querer vir próximo ano para Epto Oliva. Nós temos 10 vagas, é muita concorrência, mas Epto Oliva para nós tem sido um espelho. Tem sido um espelho, porque nós, com a delegação que veio agora, nós eu consigo ouvir, nós temos que fazer assim, vamos ter que arranjar isto. Então, para nós, para enriquecer as nossas práticas, para diversificar aquilo que nós já temos, já em Cabo Verde, como disse a delegada, nós espelhamos tanto, muito em Portugal, até porque nós não vamos, mas nós queremos é também levar coisas novas, e às vezes a nível do Ministério da Educação vão para a legislação, organização, mas nós queremos levar prática, e é isso que nós temos levado, e nós acreditamos que o curso vamos abrir agora, porque nós infelizmente vamos ter que chatear o Daniel muito, vamos trabalhar em parceria, porque é a nossa primeira experiência, e nós vamos querer ver como é que conseguiram alcançar a meta, porque nós vamos abrir um curso de turismo, técnico de turismo também, assim como tem aqui, e vamos ver o que é que vai dar, mas acredito que sim, porque até agora, pronto, chegar aqui e ver os alunos, ver a alegria, ver que eles estão bem. Ver os alunos felizes. Sim, ver os alunos felizes enche-nos o coração e tomamos o coração quentinho, quentinho mesmo. E já há um ano letivo concluído, portanto o balanço, disseram, o feedback que chega dos alunos é positivo. É muito positivo, o feedback é muito positivo. Tivemos em encontro também com a direção de Epto Oliva e deram-nos também um feedback positivo. Nós ficamos todos, bom, e daí a praz no estar. E daí quererem vir mais e mais nos próximos anos letivos. Sim, não é? Próximo. Nós, que tem que gerir. Temos que gerir, porque essas disponibilidades. Isso tem a ver também com a capacidade dos alojamentos, o Daniel já nos explicou, então nós sabemos a limitação. Se fosse o único aluno, já para nós já era muito, mas nós... Mas esta questão do alojamento também é importante para vós, obviamente. Claro, até porque eu trouxe uma aluna que veio ao meu cuidado, uma aluna que a mãe não conseguiu vir, e mesmo no AIMA perguntaram-me, vai ficar sozinho? Não, tem uma residência, a escola tem uma residência, e não fizeram mais nenhuma pergunta. É o Taliba. A Nádia fez até publicidade. É, Taliba, vocês não conhecem, não sei o que, não sei mais. Tem residência, os alunos vão ficar bem, e pronto. Portanto, até esse nível da integração e da própria inclusão também dos alunos. Ficam mais descansados também. Claro, tanto nós como os pais. Os pais estão tão tranquilos porque vão passando, vão ouvindo dos alunos, o feedback dos alunos, da escola. A escola faz questão de sempre que vai à Ilha do Sal reunir com os pais e os pais estão tranquilos, estão tranquilos. É isso, doutora Nádia Santos, é subdiretora para os assuntos da inclusão e da cidadania. Pelas palavras da doutora Luísa Graça, este processo tem corrido da melhor forma? É esse o feedback que tem? Antes de mais, gostaria de cumprimentar a todos e agradecer. Vou utilizar uma palavra que a Márcia já tinha utilizado de outra forma, que é a questão de agradecer ao Daniel, à equipa do Daniel, às equipas camarárias, tanto de Oliveira como de Tábua, pela recepção e, acima de tudo, pela morabeza. É uma palavra, não sei se tem uma tradução aqui literal da palavra para o português, mas nós temos que agradecer, sim, pela forma como estamos sendo recebidos aqui. Mas, essencialmente, para responder à questão, é fácil perceber, porque no primeiro ano, quando o projeto chegou ali, muitos alunos não queriam candidatar-se. Nós é que a equipa que estava atrás dos questionários para poder conseguir os alunos é que andava atrás dos alunos a explicar como é que funcionava, a explicar aos pais. Interessantemente, agora os nossos alunos estão aqui, já levaram informações aos outros, os pais já sabem. Agora este ano foi o contrário. Antes de abrir, todos os alunos já iam lá na direção perguntar quando é que abre a inscrição, quando é que abre. Isso só explica o que é que está a acontecer aqui. Ou seja, os nossos alunos estão sendo bem recebidos, estão sendo bem tratados. É claro que existem desafios, sim, nós sabemos, mas são desafios facilmente ultrapassáveis. Porquê? Porque tem uma boa equipa aqui. Porque nós sabemos que os adolescentes nessa fase que se encontram, o próprio sistema do córtex ainda não está bem desenvolvido. Eles necessitam obrigatoriamente de alguém que os oriente. Não estando cá os pais, se tem uma excelente equipa para fazer isso, os alunos estão bem. E isso é fácil também de entender quando o Daniel disse que os nossos alunos estão tendo bom aproveitamento aqui. E dá-nos uma certa satisfação e orgulho para levar essa mensagem aos nossos professores, para dizer-lhes que estamos fazendo um bom trabalho também aqui em Cabo Verde e está sendo excelentemente bem completado lá em Portugal. Então acredito que o projeto vai continuar, tem pernas para andar. Abaixo do Daniel dizer, temos mais alguns passinhos. E este projeto que hoje se inaugura também do Epto Living é mais um passo. Exatamente. Também para essa integração e para essa é mais um passo inclusão. E temos que parabenizar, claro, a equipa do Daniel e estaremos sempre cá para continuar a fazer novas inaugurações também, comemorar o aniversário e aproveitar, porque para nós é um grande orgulho termos essa parceria com esta escola e simplesmente temos que ser gratos por isso. Muito obrigada, doutora Nádia Santos. E o Joel Almeida, que é um aluno que também vem da Ilha do Sal. Joel, utilizando a expressão morabeza, amabilidade, já fui ali a ver a tradução, foste recebido com morabeza aqui na Epto Oliva? Sim, foi muito bem recebido. desde o primeiro ano, cheguei, recebido, fui instalado e fui sempre acompanhado pelos professores, pelos diretores, sempre atenciosos, ajudado em tudo que fosse necessário, a inclusão na escola, no alojamento, em alguma dificuldade que surgiu ao longo do tempo, sempre presentes, ajudando muito. Portanto, estás feliz por estar aqui? Estou bem feliz, foi uma grande oportunidade e está sendo uma ótima escola, uma ótima experiência e está seguindo com um bom caminho. E vês isto como um passo bem importante para a tua vida futura? Foi bem importante porque, como eu posso explicar... Foi uma escolha certa, no momento certo. É, foi uma escolha certa no momento certo, exatamente, que encontrei algo que eu gosto, porque a princípio foi meio, por exemplo, foi meio que a deriva, ingressei no curso, mas estou a gostar, um excelente professor, me direcionou no caminho certo, e agora, no meu futuro, quero ser um grande trabalhador na minha área de curso. Qual é a área? Multimédia. Muito bem. E queres ficar em Tábua ou vais para Cabo Verde? No momento ainda estou a decidir, a aprender. Estou a aprender, a absorver. Mas... É que esta vai ser uma discussão depois no futuro. Ou pode ser? Pode ser. Mas no momento só o que importa é que estão a ser formados para serem cidadãos do mundo aqui e em todo lado, não é, Joel? É, exatamente. Muito obrigada. Para terminar, só mesmo uma última questão ao presidente da escola. Terminamos como começamos, se esta cooperação, como dizia a doutora delegada do Ministério da Educação, doutora Márcia, se esta também é uma cooperação que pode ir mais longe. Portanto, todos os passos que foram dados até aqui, se há ainda mais a fazer no âmbito desta cooperação com a Ilha do Sol. Claro que sim, aliás, nós na Epto Oliva, que os nossos convidados também já vão percebendo isso, a nossa direção vive isso diariamente, somos eternos insatisfeitos, eternos inconformados e sempre que há um desafio nós já estamos a pensar no próximo. E obviamente que há muito caminho para andar, este projeto tem várias vertentes e a senhora delegada e as senhoras diretoras falaram muito bem nisso, que é a própria educação na Ilha do Sal. Também nós estamos a cooperar com aquilo que é a implementação de um novo modelo também de ensino profissional na própria ilha. E, para além disso, esta questão das vagas e do número de alunos, obviamente que nós temos que arranjar formas, isso também cada vez é mais claro para nós, também temos que arranjar formas de continuarmos a receber ainda mais alunos, porque eu acho que no futuro, e o nosso futuro também enquanto país, e principalmente nestes territórios onde nós estamos, que não é a mesma coisa termos uma escola profissional aqui do que termos uma escola profissional no Porto, ou em Coimbra, ou em Lisboa, em zonas litorais. É totalmente diferente, o trabalho que se faz é totalmente diferente e nós precisamos de pessoas como os alunos que vêm do Sal, precisamos de pessoas como esta delegação que vem do Sal, porque não são vocês só que estão gratos por aquilo que levam daqui, nós também ficamos gratos por aquilo que recebemos da vossa parte, porque desde a primeira vez que nós fomos ao Sal, nós também estávamos lá para aprender e aprendemos muito, porque aprendemos todos uns com os outros e acima de tudo aprendemos algo que é, nós em parceria, apesar da distância de 3 mil e não sei quantos quilómetros de distância, de 4 horas de voo, mais 3 horas para nos deslocarmos daqui para o Porto de Lisboa, até nisso faz a diferença, estamos sempre próximos, porque hoje felizmente é fácil estarmos próximos e portanto eu acho que acima de tudo temos aqui, quer da nossa parte, quer da parte da Ilha do Sal, também de São Tomé, toda a disponibilidade, toda a parceria, todo o trabalho conjunto para reforçarmos esta parceria. Portanto, da nossa parte, fiquem com esse compromisso de que tudo faremos para reforçar, para fazer ainda mais e melhor e certamente que tenho quase a certeza que daqui a um ano estaremos aqui com novos desafios. E assim, e por aqui ficamos. Muito obrigada, professora Daniela Diniz Costa, e ficamos também por aqui porque o nosso tempo também é limitado. Muito obrigada aos vereadores David Pinto e Susana Mendes da Câmara Municipal de Tábua e, naturalmente, agradecer também à comitiva da Ilha do Sal que hoje é a nossa convidada especial deste Heptorádio, um Heptorádio que também acontece no âmbito das comemorações do programa comemorativo do 33º aniversário da Heptaliva, que foi comemorado ao longo desta semana com um vasto programa de atividades, a internacionalização e a cooperação, então aqui a dar o mote para esta nossa conversa a partir do Polo de Tábua da Heptaliva. O Heptorádio regressa na próxima sexta-feira. Está no ar o Heptorádio, um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptaliva. Tudo o que passa na Heptaliva passa na Heptorádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030.